acorda, né? Quando tava com a, o Civic e o... Doutor, eu achando a 6314, quando espera a foto, ó, boa tarde. Boa tarde, 6314, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha, 6314. Alasca Zulu, livre decolagem para o norte, vento 090 graus, com no 3 nós. Encerra, muito grato, Zulu. Solo 25, solo aos 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, voo, mais 25. Alasca Zulu, pro de buraquinho, chame controle, 119, decimal 8, bom voo. Zulu, obrigado. Tráfego Salvador. Muito boa tarde, é o passarelo 2231. Salvo Salvador, gol 1925. Caso livrou o táxi via Alfa, Força Juliette. Alfa e Juliette, gol 925. Salvo GTD, autorização do gol 399. 399 para Congonha, tá pronto para agora? Pronto. Salvador Congonha, 360, pesolou 16. Após conforme nota do plano, pistão 0, direita da EO, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5006, dúzia, no treino 9. Boa, Papatágua, Tosca Zulu. Prossiga. Pode confirmar a frequência do controle? 119, decimal 8. 198, controle 5006, transponder, 1399. Então 4, chamará pronto no 399 da... Vente, 399. Solo, bom, 077, respeito também, portão 2. Portão 2, autorizado no 077, chefe do ataque. Autorizado, é, bota para ataque no 077. Solo, boa tarde, passarelo 2231. 2231, barreira, copia o 180. Afirmativo, entende da informação, Victor, nível 180, pronto para qualquer. Salvador, Barreiras, nível 180, via Whisky 42, até Lapa, após Lapa, direto, conforme rota. Pista 10, curva à esquerda, Momo, transição VATAP, controle 119, décima 8, transponder 5012, o passaredo 2231. Confirma o transponder, por favor? 5012, 5012. Vou treinar na hora para fora, pushback acionamento. Mais 250 da Juliette. Mais 25 mantente da Juliette. Mantém. Solo com 399 pronto no 4 para o push. Mantém a posição, aguarde. Mantém a 399. Parede 2231 no solo. Vou cotejar, ok? Nível 180 autorizado para barreiras, Whisky 42, Lapa, decola da 10 com curva à esquerda, controle 119, decimal 8, 5012, Momo, depois lotar, é isso? Momo VATAP, Momo transição VATAP. Afirmativo, Momo transição VATAP, ok, 2231 da passarela. Correto, já para puxa acionamento, remota 14, 2231. Tomará para o chute de estacionamento, obrigado. Qual é o gate previsto para o 925? No 925? Tá, 925, tá aqui antes da Juliette. Portão 1. Ok, obrigado. 2217, portão 10, autorizado, champanhe. Solo 121 decimal 9 para cópia e instruções para acionamento e táxi. Fumaça, boa tarde, pronto para cópia. E autorizado Salvador, Salvador, esquadra da fumaça, farol da barra, procedimento. 1000 pés, vai decolar da 190 com curva direita, ingressar no corredor Axé, 1000 pés, em coordenação com a torre 1895, controle 119.8 e aciona o transponder 0132, o fumaça. Agora, sua linha de 4 horas e 20, está na Brasília. 077, livre táxi, à sua direita, via Índia, ponte espera, 1895, o ajuste no 012, boa viagem. Índia, ponte espera, 1895, 1012, 077, boa. 1925, ingressa Juliette, portão 1. Juliette para 1, agora 925. Fumaça é o solo. Bona 399, coordene com a equipe de solo após o gol, parquear no portão 1, chame pronto para o push, chame pronto para o táxi no portão 4, na 399. Boa tarde, Bona 077, ponto 0 no 077, ali em decola da 10, vento 100 graus, como 4 9. Aqui em decola 10, Bona 077. Oi, Salvador, boa tarde, Bona 755. Boa tarde, no 755, reporte externo. É o Quartarol externo, 5, vento 090 graus, cono 5 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 175. É o solo? Escuta, 399. Ok, faça o pushback mais a retaguarda, até a saída do pátio 3, correto? Deixando livre, então, fazendo até o pátio 3, 399. Afirmativo. Para o táxi, o TAS 3217. Temos 183 a bordo, 330 de autonomia até na Guarulhos. 3217, livre táxi, bate o Índio Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 012. Vai ficar atento e observar a aeronave da Gol, que iniciou o pushback no 4 e está fazendo pushback até a saída do pátio 3, o 3217. Gente, via pátio Índia em alto ponto de espera do 1895, atenta a aeronave da Gol, que vai ficar no pátio 3, entendeu? 132-17. Fumaça livre táxi até hotel, reporte na hotel, o Fumaça. .1895, 118.95, ajuste no 012, Fumaça. Boa tarde, Fumaça. Confirme, decola a partir da intersecção ou da cabeceira? Gente, mantenha o ponto de espera, estimado de menos de um minuto, temos a aeronave pousando. Boa tarde, Romeu Charlie Bravo, prossiga. Pode chamar para o táxi. Solo, Gol 9280, está na posição 06, aproximadamente. 9280, colinha com a equipe de solo, aeronave da TAM passou a retaguarda neste momento, está autorizado, chama para o ataque. 9280. Solo 755, solo 42, livre à direita, solo 121, um decimal 9. 9275. 080 graus com 15 nós. Tomassa linha e decola, vento 080 graus com 15 nós, altímetro no 012. Paulo Gol 399 está pronto para o táxi, 161 a bordo, autonomia 3 horas e 55 até no Galeão. O 399, seguindo a aeronave da TAM, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem, no 399. 1895, 1012, 399. Próximo, Galeão, ponto 000, pronto já. A gente mantém o ponto de espera 3217. Mantê-lo, emo. Salvador, boa tarde. Tá 3560 passando Simbra. Boa tarde, 3560, continua a aproximação, a guarda de pista livre. Guardando. Bom, 395, chamei controle, frequência 19.8. Os 44, controle 19.8, curva direita, boa apresentação. Obrigado, apenas para reajuste, a Fumaça vai curvar à esquerda e depois tomar proa do litoral, apenas para ajustar aqui, obrigado. Gente. Zero, livre pouso na 1-0, vento 0, 90 graus com 1-9, altímetro no 0-2. pouso, TAM 3560612. Voo livre táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, vai seguir a nave da Gol, segue como número 3 para decolagem, um ajuste 1092. 9280 da Gol. Verificado o táxi de pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, chamado 2118, decimal 95, segue como 03, Gol 9280. Uma boa tarde e um bom trabalho. Alô, 755, vai observar a aeronave da companhia após a aeronave livrar a interseção da Juliette, ingresse, portão 5. Após a Salvador, é o azul 6919, está ciente para Victor, 340 para Campinas. 6919 para Campinas, tá bom para cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Campinas 340, e é o Brasilão no meia, pista no zero, curva à direita da Euleda Bridge. Controle 1919, transponda 5037, o azul 6919. Resolu 1-6, decola da 10, curva direita da EL, Leda Bridge. Controle 19.8 e transponda 5037. O azul 69, 1-9. Teve o nível 340, confirmando, portão ótimo e pronto. Afirmativo 340, reportará quando pronto. Para a pista, 3560. 3560, reporte antes da Juliette. Portanto, a Juliette, 3560. Nossa Juliette, tá 3560. 3560, ingresso da Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, tá 3560. 3217, Lima tem 10. Lima tem 3217. Solo Salvador, boa tarde, mais uma vez, 2231 da Passaredo, pronto para pushback acionamento. Boa tarde, 2231, na remota, só um instante para verificar. Afirmativo, na sua escuta aí. Altímetro no 0, no 2, livre o taxi, chama para ingresso. Fiz 17, livre decolada no 0, restrito a nível 100 pelo controle, vento 090 graus, 12 nós. Ok, iniciando livre, restrito 100. Pronto? Pronto, 399. E mantenha no 0? Mantenha no 0, 399. 1399, após decolagem, solicitação do controle, está restrito a nível 100. Após decolagem, restrito a uma centena com 399. O ingresso. Ingresso é partilhado e pronto. Os ingressos estão alinhados e pronto para ligar. Foi coordenado com o Centro Recife, um novo nível autorizado para não ter que guardar 5 minutos de separação com o tráfego à frente. Nível autorizado agora é 340. 340, sim, chegou 399, mas ainda restrita uma centena, né? Uma centena mantém, correto. Sim, 399, tá pronto, não, no zero. Gente, menos de um minuto agora para a decolagem. Sim, 399. Livre decolagem da 10, vento 090 graus, como 3 nós. Livre decolagem da 10, como 399. Polo 2231 da Passaredo, tem previsão para o nosso puxa acionamento? Está autorizado, senhor táxi, 2231. Afirmativo então, graças, obrigado. Chamaremos para o táxi, 2231. 280, pronto? 9280, afirmo. Salim, mantém na 10, após decolagem, está restrito ao nível 100. Mantém 10, restrito uma centena após decolagem, voo 9280. Gente, Romeu Charlie Bravo, mantém a posição alinhado, é o número 3 para a decolagem de Salvador. Tá me ouvindo aí? Irmão, após decolagem estará restrito a uma centena, Romeu Charlie Bravo, por solicitação do controle. No 399, decolado ao 55, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, 399. Torre, muito boa tarde, azul 4206, sinal de 7 milhas, apesar de abaixar o trabalho. 4206. Livre decolar da 1-0, vento 090 graus, cono 4 nosso. Livre decolar da 1-0, gol 9-2-8-0. Quanto de Salvador, boa tarde, Chané, a minha 2-0, gosto da Chané, a relação 8. Confirme a chamada para o controle. Oi, Xanair 6210, chame controle Salvador, frequência 19.8. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 3-9, altímetro no 0-1-2. Baixar travado, livre pouso na 1-0, 4-2-0-6. 3-1 para o táxi, 69 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Brasília. 2-2-3-1, livre táxi, pátio índio alfa, ponte espera 18-95, 1012, Goiânia. Confirma a frequência da torre, chegou em recortado aqui, 118-95, é isso? Afirmativo, 1-1-8-95. Ciente, pátio Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-95. Obrigado, boa tarde. Continue your approach, stand by for clearance to land. Charlie Bravo, decola de imediato. Decolar da 1-7, vento 1-0-0 graus, cono 5 nós. Torre, boa tarde. Passarelo 2-2-3-1. Boa tarde, 2-2-3-1, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 2-2-3-1. Zero meia, solo 5-9.